CD 32. Capítulo 32. Um vento forte e rascante levava ligeiro os grãos de areia branca que formavam o areião. Amontoava-se aquela areia fina nos muitos montes de cinzas ao redor dos muros. Alguns deles ainda fumegavam naquele triste e silencioso alvorecer. As torres de vigia de São Vítor estavam desertas, vazias de sentinelas. Sobre os muros, apenas 4 soldados que mantinham corajosamente os fuzis apontados para o nada. Os olhos do quarteto estavam vermelhos, frescos de lágrimas trazidas pelo desespero e pela tristeza. Os homens estavam encurvados e combalidos. Pela expressão em suas faces, não se podia dizer se teriam ou não notado o vermelho sangue surgindo no horizonte quando a madrugada deitava larga, dando passagem para a alvorada começar. Talvez seus olhos não tivessem mais sensibilidade para o vermelho que rodeava suas botinas. Talvez seus olhos estivessem presos nos cadáveres estirados à sua volta. Olhando para o areião, viam soldados tombados. Olhando para a face interna de São Vítor, viam mortos em toda a várzea e até nas vielas. O vento constante, cheirando a chuva, fazia a floresta a 1000 metros de distância provocar um murmúrio audível aos sentinelas. Era um réquiem, uma valsa negra, um choro sereno e sofrido. Era a voz de muitas mortes. Os soldados cansados não tardavam de olhos fechados. Sempre que as pálpebras cediam e selavam suas mentes na escuridão, o pavor voltava a seus peitos. O primeiro deles voltava a ouvir os tiros e os gritos. O segundo relembrava os pedidos de munição feitos pelos amigos mortos e o desespero que chegava pelos walkie-talkies. O terceiro ouvia crianças, crianças gritando e pedindo socorro, crianças que ele não conhecia. E o último, toda vez que fechava os olhos, experimentava um pânico extremo que sempre o fazia abrir os olhos e a boca explodir num grito curto. O primeiro raio de sol atingiu o muro 2. A luz ainda fria chegou à retina de um soldado e incomodou seus olhos. O homem, louro e de barba por fazer, levantou-se. Ainda trazia no corpo a fantasia verde-rosa de seu bloco carnavalesco. Sentiu alívio. Teriam ao menos 12 horas de descanso para se refazer do susto, contar os mortos e ver o que havia sobrado de São Vítor. Um dos soldados ergueu o walkie-talkie e deu a boa nova. Amaro, dentro de um casebre cheio de gente em todos os cômodos, nem precisou retransmitir a mensagem. O silêncio era brutal e todos na sala ouviram a informação prestada pelo soldado no muro. O líder de soldados levantou-se e, mancando, foi remover a escora da janela. Puxou a folha de madeira e um espectro suave de luminosidade clareou fracamente o cômodo. Glória, aleluia, exclamou uma senhora ao ver a luz do dia. Amaro olhou para o rosto cansado da mulher. Todos estavam daquele jeito, com olhos fundos e entristecidos. O peito pesava, claro que pesava. Todos naquele cômodo, nos outros, nas outras casas e no Brasil todo, achavam que uma noite como aquela jamais voltaria a acontecer depois da noite dos milagres. Amaro, com a ajuda de mais 2, afastou a pesada estante de madeira que tapava a porta e destravou-a. Abriu e deixou mais luz entrar. Um vento frio acompanhava a alvorada e trazia o cheiro de demônios queimados. O líder da soldadesca pisou no corredor de terra batida. Junto com o cheiro das brasas, discerniu o cheiro de chuva. O céu estava limpo, mas não duvidava que chovesse ainda de manhã. O vento era ligeiro e não tardaria a trazer nuvens. Amaro baixou os olhos para a viela estreita e extensa. Os amontoados de cinzas ainda exalavam uma leve fumaça branca e fétida, mas já não traziam brasas ardentes. Esses montes de restos de demônios estavam por todos os lados, encontrados em todas as vielas e nas grandes áreas abertas de São Vítor. Amaro caminhou até a várzea entre as casas e o HGSV. Olhando para o céu, via fios de fumaça riscando o azul celeste. Aos poucos, as ruas da cidade foram sendo tomadas pelos sobreviventes. Amaro caminhava com o rosto apagado e sem cumprimentar as pessoas vivas. Seus olhos cumprimentavam os mortos. Era tanta gente morta e exangue que seria impossível enterrar a todos num dia só. Amaro levou as mãos ao rosto e caiu de joelhos, tomado pelo pranto convulso. Ana olhou para o vidro de soro fisiológico junto à sua maca. Queria levantar-se e ajudar os outros colegas de hospital, mas fora proibida de sair da observação pelo Dr. Ferreira. Ela e todas as grávidas de São Vítor foram postas em macas nas enfermarias 1, 2 e 3 e ao menos 20 delas ficaram no corredor. Tomavam soro e droga relaxante, que agiam sobre seus úteros, aliviando a dor deixada pelas intensas contrações às quais foram submetidas durante o ataque dos vampiros. Graças aos céus, nenhuma delas havia perdido o bebê. Horas mais tarde, uma das enfermeiras veio até o leito de Ana, avisando que o amigo Ferreira queria ter com ela. A enfermeira ajudou a médica a descer da cama e acomodou-a numa cadeira de rodas. Pela segunda vez em sua vida, transitou por aqueles corredores na condição de paciente. Em poucos instantes, sua cadeira de rodas foi postada na frente do Dr. Ferreira. O amigo calvo de Ana olhou-a demoradamente e depois sentou-se à sua mesa. A médica percebeu de imediato o curativo no queixo e o braço engessado do obstetra. Também passou um mau bocado, Ferreira? E quem não passou, Ana? Ontem foi a pior noite que eu vi nessa vida desgramada. Nunca vi um ataque tão organizado, um ataque tão pavoroso. As palavras do amigo fizeram Ana lembrar-se de Lucas. O companheiro guerreiro tinha farejado de longe a possibilidade de problemas daquela ordem e magnitude quando todos festejavam uma vitória inexistente. Afligiu-se pensando no marido. Ninguém até agora tinha conseguido contato com a base avançada do Vila Lobos. O doutor Chefão vinha para cá, mas como o bom velho já está ficando senil e não larga aquele charuto nem a pau, dei uma enrolada. O chefão? Perguntou Ana, com um sorriso nos lábios, dissolvendo o semblante preocupado. Ele mesmo. Ele nunca sai daquela sala marrom e daquele conhaque. Ferreira tomou um pouco de ar antes de continuar. Ele quer saber o que você sabe sobre o que aconteceu ontem à noite. Sobre o ataque dos vampiros? O que eu sei de especial sobre isso? Calma, você já passou estresse demais nas últimas horas, mas você é nossa colega, é bem inteligente, por isso acho você a escolha mais certa, mais indicada para esse interrogatório. Ana arqueou as sobrancelhas, estava surpresa. Vocês, de um modo geral, estão bem, mas pelo que ouvi da maioria das mulheres, é que vocês entraram numa espécie de ataque coletivo. Histeria. É, isso. Uma histeria coletiva. Não me lembro de quase nada, só sei que estava na arquibancada assistindo ao desfile da... Como é mesmo o nome? Unidos do Forte. Isso. Estava vendo o desfile na maior alegria, mas quando começou o show pirotécnico, eu pirei técnica também. O médico riu do comentário da amiga. Eu senti uma dor no abdômen, uma contração. Seguramente. A dor... Foi grande e me tirou do ar. Eu fiquei assustada, estava carente. Lucas tinha prometido estar aqui. Ainda estou muito nervosa. Ninguém consegue falar com o acampamento Vila Lobos. Ninguém sabe como eles estão. Acho que o resultado de todo o acúmulo dessa aflição, mais o rojão de alerta, eu saí do controle. Peraí, ninguém na avenida ouviu o rojão de alerta. Você mesma disse que começou a passar mal no meio do show de fogos. Não dava para ninguém ouvir o rojão. Ana ficou calada um instante, botou a mão na boca. Ai, Ferreira, espera. Acho que não foi bem o rojão que eu ouvi. Foi alguma coisa, uma aflição indescritível, mais aquela dor. Eu fechei os olhos e vi os vampiros do lado de fora do muro. Isso é que está me tirando do sério. Duas grávidas descreveram a mesma sensação quando começaram a passar mal. Disse que viram os vampiros, mesmo estando sentadas no sambódromo. Ana mordiscou o lábio. E tem outra, continuou o médico. Você pode me explicar por que raios dos diabos você correu para o refeitório? A médica grávida deu de ombros. Primeiro eu pensei na minha casa. O Lucas me deixou uma arma de fogo com balas de prata. Pô, acho que eu vou começar a sair com uma benta também. Foi a vez de Ana rir da graça do amigo. Eu ia para casa, mas daí me veio a ideia fixa do refeitório, como se tivesse literalmente uma vozinha comandando, mandando eu ir para lá. E fui. Você se encontrou com alguma das grávidas? Vocês conversaram antes de chegar ao galpão refeitório? Não, não falei com ninguém. Eu só corri para lá. Acho que você não prestou atenção no começo da minha explicação. Quando eu disse que pirei, eu pirei mesmo. Achei que estava perdendo o bebê. Sabia que os vampiros iam invadir São Vito. Fiquei tão sem chão que nem consegui chamar o Amaro, que estava perto de mim uns minutos antes do desfile começar. Quando você chegou no refeitório, quantas grávidas já estavam lá? Ana encolheu os ombros, não conseguiu lembrar-se. Não tinha certeza, mas achava que tinha sido a primeira a entrar no refeitório. Acho que só eu estava lá, não me lembro como tudo aconteceu. Acho que só voltei a mim quando os bentinhos chegaram. Eles, não sei como, começaram a acalmar a gente, dá para acreditar? Os curumins de Bentos? Aquele menino tem um brilho nos olhos e a Gisele transmite uma meiguice, eles são iluminados. Iluminados como todos os Bentos. Não sei, Ferreira, eles pareciam um bálsamo no meio daquela zona. Os vampiros estavam esmurrando as portas, estavam atirando contra o galpão. Nós estávamos a um passo de explodir de desespero, mas quando eles apareceram foi incrível. O que eles fizeram? Eles saltaram por uma janela e enfrentaram sozinhos os vampiros do lado de fora. Acho que se eles não tivessem arriscado os pescoços, os malditos teriam invadido o refeitório e nós teríamos perdido nossos bebês. Você está falando de duas crianças? Ana sorriu e aqueceu. Aquilo era inacreditável mesmo. Duas crianças de 10, 11 anos no máximo. Shen também saiu da casa onde se fechara para terminar a noite. Chamou pelo walkie-talkie o nome de 8 soldados, recebendo resposta de apenas um. Andando pelas vielas, encontrou os rostos de mais 2. Estavam imóveis, em choque, contudo vivos. Mais uma viela, mais meia dúzia de rostos conhecidos. Esses últimos também imóveis, mas tomados pela rigidez cadavérica reservada aos que cruzavam para o lado de lá. O líder de soldados parecia andar a esmo, com os olhos tristes, perdidos, sem ânimo nem direção. Caminhando assim, Shen chegou ao alojamento dos soldados. Tinha ouvido alguém falar alguma coisa sobre a sala de rádios. Lembrava-se dos gritos insistentes de Tatu no walkie-talkie, anunciando que tinha entrado em contato com a barreira do inferno. Shen adentrou o galpão militar e caminhou em direção à sala de rádio. A porta estava estraçalhada como duas dúzias de outras que viu pelo caminho. Havia sangue no chão do galpão e sinais de soldados que foram arrastados dali para fora. Shen pulou os destroços da porta da sala de rádio e seus olhos amendoados demoraram sobre todo o equipamento queimado e destruído. Contornou a mesa de madeira e tropeçou nas botas do baixinho Tatu. Seus olhos arregalaram-se e o oriental correu para fora da sala, patinando no sangue pastoso e coagulado que infestava o caminho. Shen vomitou num canto. Estava tão acostumado a lidar com cadáveres após as batalhas, mas os restos de Tatu deixavam claro a selvageria com a qual foram mutilados todos os que terminaram nas garras daqueles demônios da noite. O líder de soldados recolocou-se de pé e voltou à sala de rádio. Precisava ver se algum daqueles aparelhos ainda funcionava. Andou com cuidado na sala apertada e não precisou fazer nenhum teste para saber de pronto que nenhum dos rádios transmissores estava em condições de uso. Lembrou-se dos transmissores portáteis. A maior parte deles tinha sido levada para o acampamento Vila Lobos, na velha São Paulo, mas havia alguns guardados no quartel da soldadesca. Tinha de encontrá-los. Nessa hora, São Vítor não poderia ficar sem voz e sem ouvidos.